Quando a lua saiu, fez um silêncio na quadra. Quando a lua saiu, fez um silêncio na quadra. O vembe boi morena, o sereno da madrugada. O vembe boi moreninha, o sereno da madrugada. Quando a lua saiu, fez um silêncio na quadra. Beijando.